sempre sou o culpado de tudo. Tudo eu, tudo eu. Pra você sou a pior pessoa do mundo. Rick Rocha, o rei da sofrência. É fácil falar, difícil de provar, que está sempre certa. E pra não brigar, prefiro me calar, encerrando a conversa. Parafuso solto é o que você tem, e eu nada fiz. Pra que tanto estresse, não tem nada a ver, eu não tô feliz. Ai de mim, oh de mim, por que tu fica só me culpando? Se não está bom, se está ruim, pode ir embora que eu não fico chorando. Ai de mim, oh de mim, por que tu fica só me culpando? Se não está bom, se está ruim, pode ir embora que eu não fico chorando. Sempre sou o culpado de tudo. Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo. Tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo. Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo. Está bom, se está ruim, pode ir embora que eu não fico chorando. Ai de mim, oh de mim, por que tu fica só me culpando? Se não está bom, se está ruim, pode ir embora que eu não fico chorando. Tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo. Você sou a pior pessoa do mundo. Tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo. Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo. Você sou a pior pessoa.